Eu vou contar meu segredo, falar pro mundo inteiro, tatuar seu nome, roubar o seu beijo. Eu te amo sem medo. Quer saber? Faço de tudo pra te merecer. Quer saber? Faço de tudo pra te merecer. Quer saber? O impossível é pouco pra você. Vou escalar. Se for preciso, eu posso até roubar um avião pra te levar pro céu. Eu tô a 120 com carro na contramão. Eu me lanço ao vento do 15º andar. Aprendo a voar pra te provar. Vou escalar o Everest com uma mão só. Atravessar o oceano. Amar.